não existe mais aquele documento, aquela cédula provisória que era contra mim e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já aniquilou, riscou e anulou completamente, nos liberando e nos libertando para louvor da sua glória. Aleluia! Jesus! Jesus riscou a cédula que era contra. Continuamos nos regozijando no Senhor Jesus Cristo, vencedor e vitorioso, que também nos faz mais do que vencedores, por Ele mesmo, para louvor do Seu nome e da Sua glória. Aleluia! Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra. Yeah. Aleluia. A vitória pertence a quem, amados?